Você olha em volta e vê tudo desabando, e o sonho que era pra crescer, de pouco a pouco está minando. É o casamento que não vai bem, é o ministério que estacionou, e as circunstâncias não te convêm. E no lugar de um sorriso se encontra a dor. Mas existe um Deus que do nada faz tudo. Ele transforma o luto em um culto. Ele é a luz pra quem está no escuro. Não te convém.